aí, João? Opa! Como é que tá? Beleza, mano? Beleza não tá muito não, cara. Você porque, tá falando pra você, velho. Não, eu não conheço você, mano. Você tá me devendo, seu comércio. Eu nem conheço você. Não tá lembrando de mim, não? Você não tá lembrando? Então toma. Aí, tira a mão de mim, mano. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder no sangue, poder no sangue, poder no sangue, sangue. Nasci de novo naquele momento que eu tanto sofria. Baleado, não sentia meu corpo, só o sangue escorria. Pessoas chorando naquele local e ninguém me socorre. Me lembro de vários chegados olhando pra mim e ver se pode. Vida assim agora significa muito pra mim. Viver eu quero me arrepender de tudo que fiz. No meio de muita droga, salvo treta, miséria e arma. Rouba banco, carro, forte farinha, não perca calma. Preto, com um tiro na testa eu me vejo ensanguentado. Me decaindo aos poucos no lamaçal do pecado. Minha vida inteira lutei sem nenhum objetivo. Vários motivos me levaram na ponta de um precipício. Dispenso calibre, isso não adianta, nada vem. Olhe pra terra, olhe pra cova, você vive pra quem? Hoje tô sossegado por Deus, sou abençoado. Renasci do inferno e tenho a arma pro pecado. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora. Não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora. Não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Finado, jogado no chão, vivendo num mundo de ilusão. Que se entregou pra morte, mas teve a ressurreição. Sem expectativa de vida, um falso moralista. Mas quem diria que um dia ele conseguiria? Vou lutar, vou mudar, vencerei, serei capaz. Essa vida bandida não me condenará, jamais. Vou em frente, viver o presente, eu não vou desistir. Vou mostrar a todos, sem reagir. Um conselho que te dou, seja mais humano, mano, faça tudo certo. Dê um rumo em seus planos, trabalhe, estude, viva a sua vida, siga em frente. Não seja mais um derrotado, seja ao menos consciente. Muitas barreiras irá encontrar, porta fechada em todo lugar. Mas não se curve e lute, a esperança ainda há. A marca do ódio ficou pra sempre em seu corpo. Foi por um triz num dia feliz que não te vi morto. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora, não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora, não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Mais uma vez escapei, sei que novamente errei. Me acertaram um pipoco, cara, no tambor de seis. Queria voltar a ser comum, mas algo me controlava. Perdido, sem rumo, irmão, estava e lutava. A tristeza me dominava, a angústia me abalava. Não imaginava meu futuro e nem o da minha casa. Só vivia com luz noturna, pois o dia morria pra mim. Depois que eu sorri de vencer assim, só esperava o fim. Corpo fraco, olhos fundos, movimentos lentos. Passei no cachimbo tudo que tinha, sinto muito lamento. Seu sonho de ser o melhor acabou dessa maneira. Por sua culpa, quase encerrou sua carreira. Nada, nada e nem ninguém pra te ajudar. Todos se foram de vez, o que te restou foi chorar. Fim da maconha, fim da bebida, fim da cocaína. Fim do sofrimento e o começo de uma nova vida. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora. Não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Vai, vai, se levanta a mano, sai desse inferno. É agora, essa é a hora. Não ouça a voz da morte, não vai pro cemitério. Não, não seja lobby, eu falo sério. Do passado não trago nada, só loucura, só balada. Minha vida renovada, minha alma purificada. O vazio foi preenchido, expulsei meu inimigo. Chega de sigilo, agora sou servo de Cristo. Eu lutei, o inimigo me apunhalou pelas costas. Segunda chance tive e hoje tenho a resposta. Que vida bandida, eu caí e hoje estou aqui. Na graça de Deus, na paz de Deus, agora sim sou feliz. Me deram droga, aceitei. Me deram armas, roubei, matei. Tudo pra quê? Tudo pra quê? Pra onde eu vacilei? Vejo, reparo, penso em todos os erros que cometi. O que devia fazer? O que devia seguir? Deixei de lado a revolta, agonia e sofrimento.